Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon; Dan, José e Benjamim; Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Er, Eonã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a Cananeia, e Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá, Zinri, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema, e o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jeramael, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardon. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. E, sendo ele de 60 anos, a tomou. E ela deu à luz a Segub. E Segub gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jezur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa, e os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maas, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Obã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi. E o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazã. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo. Ele deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau. E Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou Azarias. E Azarias gerou a Elês. E Elês gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salom. E Salom gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Caleb gerou a Seber e Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Aksa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Jitregue e os Puteus e os Sumateus e os Mizarreus. Destes saíram os Orateus e os Estãoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.